Os mano da periferia querem saber de comer chá. Essa vida é um arraso, eu só chego quando me atraso. Eu sou branco, mas sou legal, tudo as mina pega no meu pé. Na pega no seu pé. Quem curte tchu e quem curte tchá, é só quem gosta de brincar. Um dia eu fui num negócio de branco e me arrependo. Stand up comedy, o cara contou a piada do tchu. Queremos ver o tchu, queremos ver o tchu. Ficou meia hora nessa palhaçada e eu parei e mandei ele tomar no cu. Agora que tem onda de tchu, é hora que tem essa onda de tchá. Pro meu rap fazer sucesso, tem uma coreografia pro Neymar. Levanta a mão você, eu pego a mão e ponho na arma e aponto pra você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a manta eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. O AVC é uma... É o dedo da nação. Pegam um... Falam de AIDS, doença de transviar. AVC, doença de qualquer um. A única pessoa que notou no AVC foi o Pelé. Ele fez aquela musiquinha pras crianças, tá? Toda criança vai ter um AVC. AVC pra você. AVC você. AVC pra você. Yeah. Tem um AVC. Você não come de colher. Essa parada de AVC é uma coisa muito séria, mas melhor ficar esperto. Um dia veio esses mané da ONG e falou: vocês comem tudo errado, só comem gordura, só comem fritura. Toma cachaça, cheira cocaína, tá tudo errado. Me levou no restaurante pra eu comer comida boa. Aí eu, que tava lá à toa, ganhei um rango de graça até injeção na testa. Eu segui o maluco, me levou num restaurante que tinha um negócio lá de japonês, eu não entendo, eu não curto. Aí eu peguei um tal de um patezinho verde, enfiei tudo na boca e, cara, tive um AVC. Eu levanta a mão, no mundo vai ter um AVC. Levanta a mão, eu levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão, eu levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. A parada é séria. AVC, e hoje ele manca. Você pode fumar, você pode beber, você pode até cheirar, mas se você não come gordura, um AVC você não terá. O gato gordo de um AVC estava no baixo, um AVC, o baixo gordo para AVC. Pra ter um AVC precisa ser vascaíno e ser sempre vice. Um dia eu invadi uma boutique de fuzil na mão e assaltar as madames. Só que aí tinha uma velhinha, ela desmaiou e teve um AVC. Eu parei o assalto, eu sou humanitário, liguei pra emergência pra socorrer. Bate! Eu comi só churrasco e eu tive um AVC. Mas agora, como só coisa saudável, só nabo, cenoura, pepino, tudo saudável. É, guri? Por isso que é bom eu ser africano e ficar sempre sem comer. Quem nunca come não tem jeito de ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC. Levanta a mão eu, levanta a mão você. Quem come muito vai ter um AVC.